Gaúcho, velho. Nós tudo feliz com a pochete prateada nova que tinha comprado o Bolinho Seu Fagundes. Pochete ou é? Não, a pochete prateada é brabo, né? É, pochete, pochete. Um dia ele foi até uma boate onde encheu o fiofó de pinga e no dia seguinte se acordou no meio da rua sem a pochete. Ai! Aí o gaúcho virou macho, né? Mas encheu, vou procurar por todo o Rio Grande e furar o ladrão da minha pochete. Pochete fica linda, bacana, macanuda do lado da guaiaca. Pra guardar os pilas, sabe? É, o gaúcho saiu em busca da pochete e se foi, até que umas 3 semanas depois, lá pras bandas de cacequi, viu um brilho que levou ele até o portador da pochete prateada. O animal. Era um sujeito meio grandote, assim, com uns 14 metros de largura, de ombro a ombro, acompanhado de outros dois que faziam ele parecer pequenininho. Miudinho. Mas, afinal de contas, o índio velho era de Bagé e não ia se mijar pra porqueira dessa, né? Bateu no ombro, na verdade, no umbigo do animal e perguntou: Machê, onde é que tu conseguiu essa pochete? Aí o outro respondeu: Pois olha, compadre, eu nem te conto, eu tava saindo de uma boate quando vi um bêbado tombado no chão. Aí, quando tava com as calças riadas, eu se aproveitei dele. Aí, com recordação, peguei essa pochete, foi mais linda, né? Mas por que tu quer saber? Não, é que eu tava querendo fazer uma aparecida pra mim. Passou na hora.